Turma, no barulho, nunca mais se cala. Ei, se liga, ei, pois maçu, gangue está forte. Não durma no nosso barulho, se a pronta segura, maluco, este é o toque. Ou se fode, então maluco da grande né. É de fé, pode fé, retratando com rock. É, pô, sem crer, morre muita gente. Muitos deixam seus sonhos, seus tolos. Quem sonha demais acaba ficando louco. Entre laranjas e zero e café, aquele mulher fica difícil sair da mais maluco, mostra qual é. Filme sempre firme, não confia em ninguém. Ok, eu te queimo em pulo ligado. Então já era você. Não venha me dizer, me pediu um favor que tô parei. Se maluco te deu um soco, mas ataque. É de fé, é de fé. Proposta, coisa parecida, é guerra de preto a preto e humanos otários como feridas. Pois eu sou santo diabo, não quero encher seu saco, mas se cabaço merecer é um mundo de braços cruzados. Eu gosto de fazer minha parte, faço bem feitado, ao pé da letra, na ideia ou na treta. Portanto te digo que vai ser tarde demais, se comigo mija pra trás, tira minha paz. Sou preto de manta forte, aliado da vida e da morte, eu te pegarei firme. Será seu fim, passaporte. Sou o Thug Black, mano, foda do crime, não desvio qual é. Eu brinco com a morte, defesa a ponte, pois é de fé. É de fé, é de fé. Droga do lado, do lá. Hey, mina, se liga na fita preta, Jesse não fuleia. Sou consciência, 100% negra. Então tente me fazer de tola, tomando bronca. Sou à toa, minha mente é como uma bomba. Mantém-se esperto, certo, correto, não durma no portal. Pois aquilo que te cerca pode ser letal. Com manos devem ter cuidado, chegado em cautela. Pois do inimigo mal sempre se espera, que merda. Apunhalada, dada nas costas por uma chegada. É mais dolorido que os apegos de uma desgraçada. Por tanto acorde ou a morte, carimbo um passaporte. Com sorte, vai para o céu, com sorte. Vai dormir. Essa é a ideia, esse é o lance, cure se puder. É de fé, é de fé. É de fé, é de fé. É de fé, é de fé. Turma no barulho, nunca mais ficará em pé. É de fé, é de fé.